Atenção na frequência 12.9. Direito, solo 2.1, daqui a pouco sobre 5.0. Aguarde, temos 2 aeronaves que vão passar na retaguarda. Estão nas 2 aeronaves na retaguarda, 1077. Web 77, 9, line up. And maintain runway 10. Line up and wait runway 10, web 5729. Sério, rapaz, reporta via Juliette, antes da Juliette. Via Alfa, passagem ao Porto Aéreo, reporta antes da Juliette, 3560. Cidade, quilômetro Oscar, de Morro Salvador, visual 1500, no litoral, reposta Interlagos. Zero, is that correct? 5579, search and land, runway 10, wind 180 degrees, 10 knots. We have authorized to line up and wait runway 10, that's correct? 5579, I'm sorry. I'll take off you, runway 10, wind 180 degrees, 10 knots. Okay, clear to line up and take off runway 10, again, 579. No aguardante da Delta, o senhor vai ter que aguardar antes da Juliette a liberação do seu setor. Então vai dar passagem ao tráfego da Força Aérea. Ah, mas quem então tá mantendo antes da Delta? Lima Kilo Zulu, ciente, a curva pela esquerda, reporte na final da 17, vento 170 graus, 119, QNH 1017. Vai botar na final, com o clima já travado, Lima Kilo Zulu. A Delta Visual, passou a outra. 183, prossegue Alfa GDF, Índia no ponto de espera, deixa ela pronta. Sequência, a aeronave número 1 está à sua posição 11 horas 20 milhas, a aeronave número 2 está à sua posição 3 horas 13 milhas, também na chegada mais. Rony 755, ação de identificação 10 para 4 mil, chegada Ponfe, altímetro 1017. 4 mil, Ponfe, 17. Prima Kilo Zulu, plano foi modificado aos 36, reporte na final da 17, vento 170 graus, 099, QNH 1017, reporte baixado travado. Já baixado travado, vai reportar na final, Prima Kilo Zulu. Web 572, Web 579, Airborne 836, contact Salvador, approach control, frequency 120.8. 20.8, WebJet 5729, thank you. Salvador control, good afternoon, WebJet 5729, passing 1800 feet, dial Lida Bridge. Web 5729, radar contact, climb level 360, direct to Leda position. Flying here, Leda, climbing to flight level 360, WebJet 5729. Gono 395, controle, desce, mantém 2000, altímetro 1017. 2017, 395. Pronto para cópia? Gono 399 na escuta? Autorizado Congonhas, nível 360, via Upper Zulu 16, saída da EO, Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120.8, aciona 5006, coteja. Vai 487, Spock Ident, Aman Arrival Descended, maintain level 080. Romeu Bravo, Oscar, controle, vetoração para separação de tráfego, curva direita, proa 140. Limite 5 minutos nessa proa. 120.8. Afirmativo, 120.8, Victor Meu Alfa, boa tarde. Sessão da Juliette ou com a Alfa, de forma que o nosso táxi seja o mais curto possível? Gente, sabe onde é a posição de pushback do portão 5? Ah, sim. Então fará pushback até a posição do portão 5, até a posição de pushback do portão 5, entrando ali no pat 3, o 3217. Autoridade já para o táxi. Graças. Separado. 5729, request. Go ahead. Request heading bridge. Negative, please. Negative, object 5729. Alô, acionado 0263. Vitor Romeu Alfa, controle. Ciente, prossiga conforme autorizado. Controle, senhor. Vitor Romeu Alfa, ciente da decolagem, prossiga conforme autorizado. Vitor Romeu Alfa. Alfa, ciente. Com 83, vou ter a posição, desvio da nave que decolou à sua frente, com o Mr. Schiffer. Papá Romeu, Romeu Bravo Oscar, resuma a navegação, voe e TAP. Controle 5241, pós árvore pode voar, conquista. E passa nível 1 no 0, autorizado, conquista da presente. Conquista, 5241. O 925, bom dia, identifique, chegada a Ponce, desça e mantenha nível de voo 050. Oscar, desse mantenha 4.000, altímetro 1.017. Solo no 077 com 1.86 no Belbel, terminando Campinas, com 3 horas e 55 de autonomia para o táxi. Já pessoas a bordo? 1.86 a bordo, altímetro no 0.07, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1.18, decimal 9.5, bom voo. Índia Alfa, não, no momento não tem nenhuma nave prevista em nenhum tráfego a informar. Rumba 83, início de colagem da 1.0, vento 2.00 graus, 1.19. Tango Vitor Romeu Alfa, controle, informe o ponto que iniciará a subida. Ah, obrigado, senhor. Acendendo para o 075. Ok, gente. Alfa. Jet 5729, passing 160, Kentuck now center at 133.25. 133.25, objeto 5729, thank you, salão. Controle 395, está autorizado, LS. Sistema autorizado, LS. Chame estabilizado no localizador. Chamar a localização da 1395. 83, decolagem 43, chave contorno na frequência 1230 Kilo Romeo Oscar, tem de pouso na pista 170, 190 graus e 0 mais. Tive pouso na 170, 190, saída ponte. 93, 95, estabilidade LS. 93, 95, ciente, reduza para aproximação, complete final LS, torre 118,95. Reduzindo, chamada torre 1895, 1395. Azul 4206, DS 2000, livre ILS. 2000 ILS, 4206. 755, retoração para sequenciamento, curva à direita, proa 230, limite ao localizador, décima tem 4000. 4.000, serei estadão de localizador, 75. Estou em Salvador, boa tarde, 1395, baixar de trabalho. Pronto. 180 graus, 1 no norte, quer negar 1 no 0 no 7. Livre pouso 1 no 0, 1 no 0 no 7, 1395. 1395, desconsidere, continue a aproximação, aguardando a autorização para pouso. Aguardando a autorização, 395. 30, alternando Guarulhos. 21 no 76, aborda, altímetro no 0 no 7, aguarde para o táxi. Escuta. 08054, Trip 5487, descendo 5000, altimeter 1015. Sou 1395, tênis de pouso, pista 10, vento 190 graus, 119. Livre pouso 1395 na 10. Kilo Romeo, Oscar, no solo às 46, livre direita, reporte pista livre. 0 a bordo, altímetro no 0 no 7, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1 no decimal, Nox em bom voo. Boa tarde, até mais. 3217, segue o Boeing da Gol via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1 no decimal, Nox em bom voo. Índia Alfa, seguindo o Boeing 3217. 7 on the radar, vector 4, spacing, and turn right, heading 160. Turn right, 160, straight bay 5487. Tem essa informação, Romeu, se escuta próprio, destino Barreiras. Autorizado Barreiras, nível 180, via Whisky 42, saída Momo, transição VATAP. Decola da 10, curva à esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 50 no 3, proteja. Copiou para a barreira, nível 180. Decola da 10, curva à esquerda, receta cada passar pela a bordo para o Whisky 42. 40 no 3, no transporte. Protejou o passarelo 223, por favor. Controle 120 decimal 8, transponder 50 no 3. A 6 50 no 3 e o controle provador 1208. Protejamento correto, chama para pushback sonamento. Correto, apoio de sonamento, passarei do 223. Reduce 180. 385 no solo, 48, livre direito, chama na frequência 1219. 1219, 395. 077 livre decolagem, pistão 90, vento 190 graus, 11 nós. Na escuta, sim. Voo na 399. Aparentemente é um táxi ali relativamente grande, a senhora ali vem tá jogando ele ali próximo da estação meteorológica ali do RBR. Lateral do táxi Alfa, pede o pessoal dar uma verificada lá. Tá bom, obrigada. Voo no 399. Turn left, heading 070. Turn left, 070, 5487. Gente, 1925, ciente. E completa LS, torre 118, 95. Obrigado, vamos seguir, próximo. Rodó, Romeu Bravata. Tá vendo, Pedro? Sou localizador, Gol 975. Completo LS, aguardando transferência. Guardado. Gol 925, a partir da presente vetoração, veio pro A225, limite ao localizador, desce e mantém 5.000. 925. Pro A225, Gol 925. Romeu Bravata. Romeu Bravo Oscar, forma cancelada A50, reporte na final da 17. Agilizando, dando para trás do fechamento, reporte baixar o trabalho. Passa. Gol 0077, decolou A50, sendo contado na frequência 120, decimal 8. 08, 0077. Turn right, heading 0900, report established on no localizer. 090, acorda. 399 ali, mantém 1-0. Direto Leda, vigilância. Direto Leda, vigilância, 077. Roger that, Webjet 6720, descend 4,000 feet, 1017, Bonf arrival. 1,000 feet, 1017, Bonf arrival. Possible. Baixar travado, interceptão, sinal, cabeceira 97, Romeu Bravo Oscar. Romeu Bravo Oscar, traz o avistado, tem vídeo de pouso, pista 17, vento 180 graus, 109. Local 399, permanecer na cabeceira 10 devido à aeronave que decolou à sua frente com o mesmo estilo de saída e mesmo nível que o seu. Roger that, complete LS approach to 5787. 5487. 5487. 1925, desce, mantém 3.000, altímetro 1017. Frequência livre, Romeu Bravo. Para Salvador, gol

Hotel Miami, good afternoon, 3587. Thank you, 5487, continue our approach, we're about to land the gear down in the lock, it's QNH 1017. I'm Ripa. Boa tarde, São Paulo 399, agora passando da Americana, são suas coisas. O 999, boa tarde, contato radar na decolagem direto Leda. Aprende valendo o gol no 399. Salvador, lá em Teco Delta, agora através do patamar 76 para pousar, mas sempre pousou essa aeronave, é uma dúvida do céu. Macaco Delta, faça espera no farol de Itapuã e aguarde as instruções. Espera Itapuã, aguarda no farol de Delta. Oi, Salvador, novamente boa tarde, é o Lima, Patamar, é o Lima Delta Lima. Lima Delta Lima para cima. Lima Delta Lima decolou aqui da praia de Buraquinho, vai permanecer no mesmo setor, aqui na vertical de Buraquinho, sem interferir no eixo da 22. Fez notificação, Lima Delta Lima? Afirmo, feito o novo plano, novo notificação. Ciente, aguardo. Ciente, eu aguardo. Nossa 755 no Paulo 56, livre direito, chama missão na frequência 1219. Direita, 1219, 75. Final landing gear, downlock 35487. 35487, continue our approach, expect runway vacated. 140, chame centro Recife em 13325. Recife 13325. Tá aguardando, tá bom. Polo Torre, é o gol 1925. Gol 1925, KNH 1017, reporte baixado, travado, segundo para pouso. 7, voltará baixado, travado. Via para 2000, altímetro 1017, reporta estabilizado. 90. Chega para 2000, via, reporta estabilizado. Mais 15 minutos, senhora. Lima Delta Lima, sim. Lima Delta Lima, na escuta. contato no externo, voo 925. Voo 925, sua aproximação, aguardando o descendo. Nada. Trip 5487, the ground at 58, turn your right, contact the ground frequency 121-9. Right, 121-9, 5487. Torre Salvador, o Lima Delta Lima vai se afastar aqui por até 10 milhas no corredor 4. Salvador Ground, trip 5487. Trip 5487, go ahead. Clear runaway, taxiway Alpha. Amor. Após a passagem do meio, estou autorizado o cruzamento da final da 1-0, reposta na final da 1-7. Ok, mais aguarda então no voo. Projeto cruzamento está 10 e a aproximação da 10 está na base pela direita com 1-7. Marquem com Deus. Excelente, marquem com Deus. Voo 9-9, descendo, meio de ponto, puxão 1-0, vento 180 graus, 1-0 mais. Cheque 3. Baixado, checado. O 755 vai manter posição antes da Juliette, aguardando a aeronave saindo do táxi. A Majestade Juliette. O passarelo 2231, CAB 427, de autonomia alterna Brasília próprio. Uma terra 3297. 7 horas de autonomia, altímetro no 0 no 7. Táxi via Índia Alfa no ponto de espera torre 1-8, decimal 95 com gol. Índia Alfa, quanto ponto de espera 0-2-9-5-4-1. Bono 399, chama Recife agora, 1251, alterno 3325, 399. 3351, 3325, bom dia, 6720, completa a via para 2000 pés, 2017, autorizado, ILS 6720. Roger, 7 via, 1000 pés, Mike Eco Delta, tenis de pouso, pistão na 7, vento 190 graus, 089. Livre pouso, pistão no 7, papapá, Mike, Eco Delta. O 1925 no solo ao 01, se me contando a frequência 120.8. Confirme, provou o 1925. O 1925 no solo ao 01, se me contando a frequência 120.9. 219, 1925. 3217, em decolagem, pistão no 0. 089. Decolagem 1-0 da 3297. Só repórter antes da Juliette, 1-9-25. Pessoal, 0-3-1-0. 9-0, chama a torre 118-95. Passarelo 2231, mantendo o ponto de espera, passamos a aeronave para pouso na pistão 0. Mantenha o ponto de espera. Sou em Salvador, boa tarde, é o K3190 novamente, bastante travado. Só 3190, continua a aproximação, aguardando pista livre, QNH 1097. 1097.